Jesus que salve e ama. Vem agora sem temor, deixa entrar o Rei da Glória. Vem-te mesmo, pecador. Vem, este Rei da Glória é Jesus, o teu Senhor. Oh,